mantenha aqui a saída. O Força Aérea 01, confirmando que está mantendo 1 mil pés, a indicação que eu tenho é que está mantendo 600 pés. Ok, vai acender agora. O Força Aérea 01, informação de TAP, temos o helicóptero Romeu 44, nas proximidades do farol da Barra, a 500 pés, com destino a o Costa Azul. Tomador, passando 2231. 2231. Subi e mantenha nível 340. Saída Momo. Para o 340 na saída Momo, passando 2231. O Romeu Oscar Bravo informa o tráfego no deslocamento oposto. Aeronave, o Alfa Serra 32, mantendo 1 no 1000 pés. 2231. Zerono copiou a informação de tráfego? Negativo. O Romeu Oscar Bravo copiou a informação de tráfego? Mensagem. O Romeu Oscar Bravo confirmou a informação de tráfego? Corrigindo. O Romeu Oscar Bravo recebeu a informação de tráfego? Controle, Alta, o Patronal 4711, passou um nível de voo 190. Patronal 4711 vai chamar o Centro Recife, a frequência 1251 e alternar 13325. Confirma a secundária para o Patronal 4711. 13325. Recife 1251, alterna 13325, Patronal 4711, uma boa tarde. O Força Aérea 01, o tráfego agora 2 milhas, posição de 12 horas a 500 pés, um Romeu 44. Controle Salvador, trip 54519, decolar no perfil da Goreval. Trip 5219, contato na decolagem, suba e mantenha 200, saída Gole. Suba e mantenha 200 na Gole, 5219. Controle Salvador, Força Aérea 01, prossiga. Força Aérea 01, controle, prossiga. Nomeia 12 para o sequenciamento, vai manter a presente proa. O limite localizador, desça para 3 mil pés, 1011 ajuste. 3011, mas era pronto, nomeia 12, vem do lado. Força Aérea 01 no controle, Salvador, prossiga. Era o 01, um atraso a reportar, livre frequência e até a decolagem. Afirmativo, pode livrar a frequência e até a decolagem para o 001. Oscar, Oscar Bravo, controle Salvador, prossiga. Oscar, Oscar Bravo, qual é o tipo da aeronave? Tango uniforme, livre decolar, dono zero, vento 160 graus com 9 nós. Está no corredor Interlagos, Oscar, Oscar Bravo. Boa tarde, após o início da corrida da aeronave à frente, ali mantém no zero. Ali mantém após a corrida da aeronave, 3145. Pouso. 01 no controle, prossiga. Copiado, Força Aérea 01, o controle também transmite as cegas, livre frequência e até a decolagem no voo. Copiado, Força Aérea 01. Patinado e pronto, Índia Novembro Alfa. Uniforme decolado aos 18, chame controle 19, decima 8, bom voo. 19, 8, obrigado, bom dia, Charlie Tango Uniforme. para interceptar o localizador. 2000 direita 075 yes, agora menos 2 para mais fácil. Aprovado Brasília 380, rota Pesolu 17. Decola no zero, curva direita. Subida, gole, transição, o fito. 5475, transponder, controle opera em 1.9.8. Papapa, Charlie Tango Uniforme, 0 pode estar. Charlie Tango Uniforme, 400 Dael. 400 Dael, Charlie Tango Uniforme. Salvador 3190, passando 80 por 70. Desce para 3.000 pés, tá? 3190. 3.000 pés, que negar seria 1.011? 1011, afirmativo. 1.0, estabilizado visual, azul 4234. 4234, torre 18, meia, bom pouso. Mike Romeo Charlie, prossiga pro da rotatória de Simões Filhos e quando na unidade de descida dispara 1.500 pés, 1.011. Oi Salvador, boa tarde, azul 4234, final da pista 10, milha, trem baixo travado. Boa tarde, azul 4234, vento 150 graus com 7 nós, altímetro 109, aguarde pista livre. Na escuta, azul 4234. Vector 46, turn right, heading 240. Condor 076, heading 240. Controle 35219. 5219, controle, prossiga. Teria a possibilidade do presente voar proa de conquista? 5219 inicialmente vai manter a saída, aguardar a conquista. E mantendo aguardando 5219. A 3190, 2000 pés, ajuste 1011, reporte estabilizado. 2000 pés, chega a 1011, reporte estabilizado. A 3190. 45, decolador 220, chama controle 1198, bom voo. 198, obrigado e boa tarde, 3145. Aguarde, 2231. Número 2. Cono 62, complete a aproximação, torre 186. 26, número 2. Cono 076, descend 3000 feet, grenade 101. Expect final vector to intercept localizer copy. Cono 076, turn 3000 feet and expect final vector for a 112. Controle uma boa, eu tenho 3145, decolado. Boa tarde, TAN 3145, vigilância, bot 360, saída da EL. 360, visual, podemos voar, Dael? Autorizado, 3145, Dael. Dael, obrigado, 076 reduced to 190 knots. 076 190. Azul 4234, solo aos 22, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 1234, solo 4234. Left 150. Condor 076, left 150. Condor 076, maintain 3000, expect continue descent. Condor 076, roll call. O Trip 5219, direto conquista. Trip 5219, direto conquista. Direto conquista 5219, obrigado. O passarido 2231, no direto Barreiras, vai chamar o centro Recife, 125, corrigindo 128.2 e alternar 1260. Na box, o azul 4234. Pouso 10 Golf no menos, desligado. Autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 1-8, decimal 6, 1011 no ajuste, bom voo. Quatro, sendo tráfego, contém o táxi, tráfego da Gol, vai livrar na Juliette, após o tráfego, você ingressa até o portão 8. Gente, vai ingressar pela Juliette, então, após tráfego, portão 8, 4234. Autorizado, Zé Xane, táxi 3567. Condo 076, reduced approach speed, glider number 2 for landing, number 1 is right, 1 o'clock, 5 miles, that's in 3,000 feet, and set. Roger, Condo 076. Condo 076, descend 2,000 feet, QNH 1011, VLS, report search. Condo 076, descend to 2000 now, and QNH 1011. Pulsar 01 no controle Salvador, prossiga. 07, condições de taxi em baixa altitude direto para o Graer. Sente, agilize o Guardião 07, reporte no Graer. Complete aproximação, torre 18-6. Torre 18-6, da 319. Livre direita, solo 121, decimal 9. 219. 15 mil pés, chegada a Bonf, corrigindo 4 mil pés. Delta 3190. Boa tarde, 3190, repartiu externo. Repórter aí. 13325, Charlie Tango de Quarto. O Guardião 07, desconsidere a última instrução, cruza a 1-0 e chama o solo fundo 21 decimal 9 para prosseguir. Temos a aeronave já na final. Salvador, após BDEV. Pro 185 até 40 milhas de Salvador, após o BDEV, o TRAN 3145. O 3145 Gino é 40 milhas da presente posição. Vai chamar agora o centro Recife, 1251, alternar 133-25, bom voo. Afirmativo, então 40 minutos na presente posição, chamando agora o centro 251-3325. Muito obrigado e boa semana. 7 para 234. Ciente até o portão 8. 40 graus com meia dúzia de nós, altímetro 10, 11, agora de pista livre. Guardando autorização, está 3190. Salvador Tower, good evening, Condor 076, we are on 10 miles final for runway 10. Roger, report auto marker, Condor 076. For the auto marker, Condor 076. A 3190, livre pouso na 10, vento 140 graus com meia dúzia de nós, altímetro 10 no 1. Livre pouso na 10, 3190, que nega bio. 1925, decolado aos 27, chama controle 119, decimal 8, bom voo. 119, decimal 8, ó, bom trabalho, igual 925. Tarde, gol 9601, vai descer para 5 mil pés, ajuste em Salvador no 019, chegará bom. Mantenha o ponto de espera no 755. Salvador, voo 925. Voo 925, controle Salvador, subal 360, saída gole. 360, saída gole, voo 96, número 995. Qual autonomia? 3 horas e 51 minutos. Sim, vai táxi A, via Juliette Alfa, ponto de pedra junto à minha torre, 1.011 no ajuste. Juliette Alfa, ponto de pedra, 6.011 no ajuste, 3567. Solo 29, livre direita, solo 121, decimal 9. Livre direita, solo 219, 319. Eu ponto espera, Quebec Serra. 56, assistente de informação X-Way, estamos no 3 para o 3 tráfico Recife. Recife 390 já aprovado, tá pronto? Prossiga, 390. Recife, melhor do mundo, autorizado 390, rota perito 58, da 490, curva esquerda, subida Pucajamo, transmissão Caju, 5474, transponder e controle opera em 199, decimal 8. Patente autorizado 390 para Recife, pelo ISC 58, conforme o plano de voo, decola 10, curva esquerda, saída Pucajamo até Caju, aciona 5474 e o controle Salvador 398, é o gol 1856. 5471, o. 5474, confere. O voo no 856, portão 03, chama condição para o push funcionamento. Ok, 5474 transponder, portão 03 vai importar para o push funcionamento. Gol 1856, obrigado. Tráfego, correção, falou, Salvador. Gol 1077, informação X-ray. TAN 3190, na escuta? TAN 3190, na escuta, aguardando. Prosseguindo o táxi Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, 3190. O 1077 chamou? Afirmativo, muito boa tarde, autorização. Tráfego com a informação X-Way. Galeão? Correto. Ok, eu tô com o plano das 1842. Sabe se a informação feita com a DNA alguma, ou CHG? Possivelmente sim, vou checar junto à central aqui. Eu teria autorização já? Eu tenho sim, mas pra mim tá vencido. Então tá bom, fica bem aqui com a operacional, já retorno, minutinho. Salvador, prossiga. Zero sete, autorizado. Reporte no pátio do Braer. Lau e aguarde transferência junto à torre. Vacate to the right, call ground 121 decimal niner. 121 niner, contour 076. Confirmando, é 1940, manda LA, confere? Isso, exatamente, essa mesmo. Tá pronto, cópia? Pronto, cópia, galeão. 360, rota UP9857, por seguro, UP Zulu 16, após conforme o plano, da colada 10, curva direita, subida da Euleda, após Euleda, vou Bidev, em Bidev, intercepta a primeira aerovia, UP9857, e após segue conforme. 5414, transponder, controle opera em 199, decimal 8. Obrigado, conforme galeão, nível 360, rota plano de voo, UP9857, seguro, UP Zulu 16. Conforme plano restante, decola pista 90, primeira curva à direita, Dael Leda, Leda Bidev, onde intercepta Upper November 857. 5414, código transponder, controle Salvador de saída, 119, decimal 8, voo 1077, portão 5. Confere, portão 5, chame condutor para posicionar. Código para posicionar, muito obrigado, 1077. Salvador Brown, good day, Condor 076 on Alpha. 1076, good evening, taxi approval, taxi Juliet, now, now from Juliet, to gate 1111. Condor 076, Alpha Juliet, gate 11. Dois Salvador, boa tarde, Força Aérea 87. Oh, Alfa 08735, informa a intenção. Tá aqui próximo ao farol, já está aberto o circuito de tráfego no regresso para pouso no pátio militar. Tem condições de aproximar para hotel acompanhado do exército brasileiro. Vicente, 08735, reduz a aproximação na medida do possível, aguarde autorização para seguir para o pátio militar. Permanece no setor sul, aguardando autorização para o pátio militar. Oscar Bravo, copiado, reporte o farol da barra. 107. Papa Bravo, India Romeo, good evening, Salvador to Rio, for level 400. Confirming your apron and what when I use, please. Salvador, boa tarde, 3567.010, pronto. Boa tarde, 3567, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, tanto 3567. 08735, autorizado a aproximar direto do pátio militar, reporte na curta final. Reporte na curta final, 8735, bom voo. 1755, decolado aos 35, chama controle 19.8, bom voo. 19.8, 1755. Bom 3. 5603 autorizado, sem táxi. Livre posto de estacionamento, reporte para o táxi, com 1856. CP 9960, boa tarde, desça ao nível 050, a chegada é a Mari. Salvador, Sierra Bravo, Romeo Juliet, Flame 400, route open over 8757, pull seguro, then up to 016, after follow your flight plan route. Take off only 17, after take off right turn, then departure, then Leda, then be there in position to intercept the airway open over 857, after follow your flight plan. Call code 5472 and on the control departure frequency 119.8. Controle Oceano 143, assiste, mantém 4 mil pés. Oceano 143, desça para 2 mil pés, ajustado em 1011, reporte no localizador. 2000, ajustado 1011, reporte lá no localizador, Oceano 143. VIP 5219, controle. Puta 5219. Chame o centro Recife, 1251 e alterne 1-3325. Position BDEV, Bravo, India, Delta, Echo, Victor, to intercept the airway open over 857. Correct. Two startups and the taxi called Tower now, frequency 118.6. How many person on board? Para alinhar. Tem 1-0, da 3567. Ono 601, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-1, reporte no localizador. Descendo para 2 mil pés, 1-0, 1-1, reportará no localizador. Ono 601. Confirma para o controle? 1925, pode chamar agora o centro Recife, a frequência 1251 e alternar 1-3325. Tio Solo, os 38, frequência livre. Tio Quebec Serra, livre decolar da 17, vento 120 graus com 8 nós. 567, linha decola da 10, vento 120 graus com 8 nós. Decola no 0, da 3567. Já autorizado em November Alpha, parte livrando parte 4. Mil pés, ajuste no 011, reporte no localizador. Para 2000 no 011, vai reportar, né? 020. Quebec Serra, decolador 3 na Ocean Control 1 na nave decimal 8, bom voo. Jornal 8, obrigado. 23, 3 horas e 15, tornando Salvador. Salvador 123, só me copiei a autonomia. É, 3 horas e 15 minutos de autonomia. Copiado, Índia Alpha 186, ponto de espera com a torre, 1011 na ajuste, bom voo. Ok, Índia Alpha, ponto de espera 186, com 1011, gol 1856, boa tarde. Frequência livre estacionar Índia, November Alpha. Salvador, boa tarde, CNR 6143, final ILS 72. Sim, 6143, boa tarde, reporte externo. Portara. Boa tarde, Tan 3567, saindo agora, eu cito. Boa tarde, Tan 3567, contato na decolagem, 380, você decola. 6143, livre pouso na 10, vento 120 graus com 89, altímetro no 09. Livre pouso, pista no 0, você né, 6143. Decola a pista no 0 com curva pela esquerda, descida Puca, Jamo, após direto Aracaju com transição em Aracaju. 5517 o transponder, controle da PR 199 decimal. Estou confirmando a saída, Puca, Jamo, com transição Aracaju. QNH-1011, clear for taxi, report holding short. PR 01, posição, chame quando plantar a posição. Olá, controle. Jet 6720, redução, é o tráfego número 2, o tráfego precede posição de 11 horas, 5 milhas, com 160 de ground, Boeing 728. Tá ciente, iniciando redução 6720. Roger, clear to line up and maintain runway 17, Bravo India Romeo. Ground via runway. Centro Recife, 1251, alternar 13325. Agita 3894, desça ao nível 060, chegada a Mari. Acertou o localizador, o gol 1601. Gol 1601, complete aproximação, torre 186. 2186, gol 1601. Mike Romeu Charlie, está visual com aeródromo? Afirmo. Chame torre 186 para ingressar no circuito, Mike Romeu Charlie.